muito forte, foi muito forte o culto ontem, foi muita bênção. E eu tenho a plena certeza que nós vamos acelerar um tempo de vitória, um tempo de milagres maiores. Eu estava me preparando em casa, hoje foi a nossa 17ª segunda-feira em jejum. Faltam somente 23 dias. E eu estava entregando o jejum e me preparando para vir. E Deus me disse: diga para o meu povo, eu vou fazer milionários no meio deles. Uau, uau, uau, uau, uau. Deus veio sobre mim e diz assim: eu vou enriquecer o meu povo, eu vou prosperar o meu povo. O meu povo não vai ter necessidade de nada. Aleluia! Você foi chamado para viver o melhor tempo da sua vida. Amém? Por isso que você está aqui hoje, por causa do treinamento. Juízes capítulo 20, versículo 16, diz: entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. Você não vai errar o alvo. Você não vai errar o alvo. Você vai acertar o primeiro alvo, o coração de Deus. Você vai acertar o segundo alvo, o coração do seu cônjuge, o coração da sua esposa, o coração do seu filho, o coração da sua família. Você não vai errar o alvo. Você vai acertar o terceiro alvo, o coração da casa de Deus, o coração da igreja de Deus. A sua igreja será próspera, a sua igreja será vitoriosa, a sua igreja será incomum, a sua igreja será sonhadora. A sua igreja vai realizar sonhos de Deus. Você não vai errar o alvo. Deus me disse, Ele está transferindo o avivamento que sempre esteve nos Estados Unidos para Porto Alegre. Em Porto Alegre estará os melhores louvores. Em Porto Alegre estarão os melhores louvores. Amém. Segunda palavra que Deus nos deu, primeiro foi essa: os guerreiros da tropa de elite. Vire para alguém e diga: Deus quer que você seja da tropa de elite dele. Vire para duas pessoas e diga: Deus quer que você seja da tropa de elite dele. Amém? O nível de glória que está aqui, o nível de presença que está aqui, o nível de busca que está aqui é incomum, é insuperável, é acelerado. O que falta? Falta você receber a unção da tropa de elite de Deus. Falta você receber a unção do esquadrão classe A de Deus. Falta você receber a unção daqueles homens que a 150 maracanãs de distância não erravam um fio de cabelo com uma pedra. Vire para alguém e diga: eu não vou errar o alvo. Falta a unção de você hoje ganhar a sua esposa, ganhar o seu filho, ganhar o seu pai, ganhar a sua mãe, ganhar o seu amigo, ganhar o seu vizinho, ganhar o seu colega, ganhar até o irmão que está do lado, porque às vezes os piores desviados estão dentro da igreja. Vire para alguém e diga: não se desvie, brother. Apóstolo, eu não gosto de ficar repetindo, eu odeio ficar repetindo. Quando eu vou em conferências, quando eu vou em treinamento, eu odeio ficar repetindo. Mas eu sei que um vencedor faz aquilo que odeia para conquistar aquilo que ama. Repita comigo: um vencedor faz o que odeia para conquistar o que ama. Me perdoe os mais trabalhadores, eu desconheço quem gosta de levantar às 6 da manhã, para às 7 da manhã pegar o ônibus e às 8 da manhã bater carteira ou bater cartão no trabalho. Eu desconheço esse tipo de pessoa, mas é necessário você levantar cedo, é necessário você trabalhar. Então, quando você faz aquilo que você odeia, você alcança aquilo que você ama, ok? Um bom salário no final do mês. Deus vai dar um bom salário para você. Eu não sei por que você veio hoje, mas uma coisa eu sei: primeiro, não foi por acaso que você veio; segundo, Deus trouxe você; terceiro, Deus tem um plano com você; quarto, eu não sei por que você veio, mas sei por que eu vim. Eu vim porque Deus me disse: é o teu tempo, é o teu tempo, é a tua hora, é o teu momento, chegou a tua hora. Deus, quando fez você nascer, era porque o mundo estava com perguntas, e Deus disse: esta filha vai ser a resposta, este filho vai ser a resposta, este homem vai ser a resposta, esta mulher vai ser a resposta, este ministério vai ser a resposta, esta igreja vai ser a resposta. Deus quer ativar a tua vitória, Deus quer acionar o teu milagre, Deus quer acelerar um propósito na tua vida. Grite: eu tenho um propósito. Uau, aplauda o Rei dos Reis. Quantos dizem amém? Você não pode errar o alvo. Diga assim para sua esposa: eu vou comprar uma camuflada para mim amanhã. Diga assim para ela: eu faço parte da tropa da elite de Deus. Eu vou vencer os demônios. Eu vou vencer os inimigos, eu vou vencer o pecado, eu vou vencer a tentação, eu vou vencer a derrota. Repita comigo: fracasso está proibido de derrotar quem nasceu para vencer. Só quem nasceu para vencer pode celebrar. O produtor maior da humanidade te viu, o Rei dos Reis te viu. Uau! O Rei dos Reis te viu e Ele está te dizendo: eu vejo o teu choro, eu vejo o calo nos teus joelhos, eu vejo o calo na tua língua. Uau! Eu vejo o teu pranto, eu vejo o teu fogo, eu vejo a tua paixão, eu vejo a tua intercessão, eu vejo as tuas lágrimas, eu vejo o teu esforço. Mais música, Ezequiel, para mim que eu não estou ouvindo. Eu vejo a tua dedicação, eu vejo a tua paixão. O produtor dos céus investiu em ti. Você vai fazer uma obra grande para os céus. Se você quer, levante as mãos e fale com seu pai. O produtor do céu está dizendo para alguém: estou vendo os teus vídeos, estou vendo os teus cultos, estou vendo as tuas buscas, estou vendo a tua dedicação, estou vendo o teu esforço, estou vendo o teu trabalho. Eu vou investir recurso no teu sonho. Eu vou, meu Deus, isso é muito violento, eu não consigo suportar a glória. Paulo disse: o peso da glória. Eu não consigo suportar o peso da glória. Tem alguém aqui com muita fome de Deus? Tem alguém aqui com muita sede de Deus? Tem alguém aqui muito desesperado por Deus? Isso atrai os céus. O Senhor está dizendo: a partir de hoje, o produtor da glória vai injetar recurso no teu sonho. Levante as mãos e a voz e grite comigo: eu não vou errar o alvo. Eu não vou desistir. Levante a voz comigo e declare: eu vou realizar os meus sonhos. Eu vou realizar os meus sonhos. Eu vou realizar os meus sonhos. Eu vou realizar os meus sonhos. Eu vou realizar os meus sonhos. Eu vou realizar os meus sonhos. Uau, meu Deus, nós vamos explodir isso tudo hoje. Diga aleluia. A Bíblia diz que quando Moisés viu a sarça de Deus, ele disse: uau. Amém. Glória a Deus. E a segunda palavra que Deus nos marcou nestas sete noites foi Êxodo 33:18. Êxodo 33:18. Eu tenho, humildemente testemunhando, viajado o Brasil e as nações em busca de um avivamento. Eu sou um ex-delinquente, eu sou um ex-traficante, eu sou um ex-viciado. Eu sou um ex-sonhador, agora eu sou realizador de sonhos. Então eu preciso de algo mais do que um pastor me pedindo dízimo. Eu preciso de algo mais do que um pastor me pedindo oferta. Eu preciso ver a sua glória. Eu preciso ver o seu rosto. Ou não é meu pai, ou eu sou mercadoria contrabandeada, não é meu pai. Se é meu pai, eu quero beijá-lo todos os dias. Se é meu pai, eu quero falar com ele todos os dias. Se é meu pai, eu quero andar com ele todos os dias. Então nós temos visto que algo grande tem vindo para cá. Algo forte tem vindo para cá. Algumas pessoas aqui não folgaram uma noite desta semana. Algumas pessoas aqui estão buscando a Deus todos os dias desta semana. Alguns de vocês estiveram em triunfo e tiveram compromisso sexta. Bom, nós tivemos vigília todas as madrugadas. E vieram ontem e vieram hoje. O que é isso? Isso é o poder do Espírito Santo. Isso é o poder do Espírito Santo. Mas eu me pergunto, Deus, e por que que o impacto não é maior? Se bem que hoje é somente líderes ou aqueles que estão buscando a Deus. Hoje não é igreja. A igreja vem domingo na Santa Ceia. Domingo nós vamos ter que colocar telão ali nas portas de entrada. Tá bom, equipe administrativa? Coloquem telões ali antes de entrar, porque domingo vai ficar gente na rua. Meu Deus, que amém mais fraco. My God, my God, my God, my God. Isso é muito forte. E Deus me disse algo: filho, falta que o povo gaúcho abra o seu coração para a minha glória. Falta que o povo gaúcho tenha mais fome da minha presença. Falta que o povo gaúcho queira mais. O povo gaúcho foi doutrinado por demônios para não buscar a Deus, para não se render diante de Deus, para não se consagrar diante de Deus, para não se entregar diante de Deus. E Deus me disse que nesta semana, a partir de ontem, Ele vai fazer algo conosco. Êxodo 33:18. Diz que Moisés tinha tudo. Moisés tinha prosperidade, Moisés tinha milagres, Moisés tinha família, Moisés tinha saúde, Moisés tinha promessa, Moisés tinha ministério, Moisés tinha fogo, Moisés tinha avivamento, Moisés tinha riqueza, mas Moisés queria mais. Moisés diz para Deus: mostra-me a tua glória. O que que o povo gaúcho precisa de apóstolos, de pastores, de líderes, de irmãos, de pessoas, de homens, de mulheres que queiram dizer: mostra-me a tua glória, mostra-me a tua face, mostra-me o teu rosto, mostra-me os céus, mostra-me o porquê da cruz, mostra-me o porquê do sangue, mostra-me o porquê da igreja, mostra-me o porquê da Bíblia, mostra-me o porquê do evangelismo, mostra-me a tua glória. Eu não quero mais ser um crente simples, eu não quero mais ser um membro de banco, eu não quero mais ser só um ofertante, eu não quero mais ser simplesmente um participante de cultos. Mostra-me a tua glória, mostra-me o teu poder, mostra-me a tua presença, mostra-me a tua vida, mostra-me o teu fogo, e mais do que isso, mostra para a minha família, mostra para a minha casa, mostra para os meus vizinhos, mostra para a minha empresa, mostra para o meu bairro, mostra para a minha cidade. Levante as mãos, repita comigo: Espírito Santo, mostra a tua glória para o povo gaúcho. A Bíblia diz que Deus é amor. Se você é filho de Deus, você tem que ter amor. Se você tiver amor, as pessoas ao seu redor vão se converter. Amém? O que que Deus mais quer para dar amor para as nossas vidas? Será que alguém pode ajudar os dois aqui? Os dois estão impactados pela presença de Deus. Precisa mais de um, só um só não vai dar. Ele não vai conseguir levantar os dois. Isso é que é ser um líder de tropa de elite. Ele está pregando e está treinando ao mesmo tempo. Amém? Apóstolo, o que que eu preciso para vencer? O que que eu preciso para não ser derrotado? Deus disse para Josué: tenha coragem, tenha bom ânimo, se esforce e você vencerá. Você vai mudar a vida. Coragem e persistência. Você não pode desistir. Vocês se lembram daquele homem que mudou a história das nações nos Estados Unidos, das raças? Aquele homem que era negro na época da segregação racial, que um negro não podia sentar com branco, Martin Luther King, um pastor negro, que inclusive foi assassinado, ele disse: você foi criado para voar, mas se você não puder voar, ande. Se você não puder andar, se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, se arraste, mas nunca pare de ir atrás do seu sonho. Amém? Você não pode desistir, você tem que ter coragem, você precisa se esforçar, você precisa lutar e buscar esse amor de Deus. Ouça isso: se você ama, você treina noite e dia, perde o sono, sacrifica a fome, renuncia a sede, você dá sua vida para vencer e realizar sonhos. Por que que eu trouxe essa frase? Porque foi o que os homens desta igreja fizeram. 7 noites nós sacrificamos a fome, sacrificamos o sono, sacrificamos a sede, sacrificamos o descanso, sacrificamos qualquer coisa. Por quê? Porque nós estamos apaixonados por Deus, estamos apaixonados pelas famílias, e estamos apaixonados pela igreja, e estamos apaixonados por almas. Vire para alguém e diga: você tem que ganhar almas. Amém. Pessoas fracas e covardes não saem da miséria, são escravos da dor, se alimentam da mediocridade. O que que é mediocridade? Médiocre é aquele que crê pela metade, é aquele que conquista metade da montanha, é aquele que constrói metade da casa, é aquele que termina metade do curso. Mediocridade. Um medíocre é aquele que começa, mas não termina. Repito comigo: eu vou concluir os meus sonhos. Pessoas fracas são medíocres, pessoas desistidas são medíocres, pessoas divididas são medíocres, pessoas desunidas são medíocres, pessoas que não oram são medíocres, pessoas que não jejuam são medíocres, pessoas que não adoram a Deus são medíocres. Mas você não é um medíocre, você foi chamado para excelência, você foi chamado para a nobreza. Sabe o que que Deus me disse na entrega do jejum de hoje? Ainda nesta semana, eu vou derramar riqueza sobre os teus filhos. Eu vou derramar prosperidade sobre o teu povo. Eu vou dar rádios para vocês, eu vou dar jornais para vocês, eu vou dar meios de comunicação para vocês. Nós vamos tomar os estádios desta nação. Se você crer, grite aleluia. Se você crer, acontece. Repita comigo: todo rompedor de limites é forte e corajoso. O lema do nosso ministério em 2012, o que que é o lema? O lema para os sábios antigos dos hebreus, aqueles que viram Deus face a face, o lema é aquilo que determina o teu destino, o lema é aquilo que determina a unção que desce sobre você. É como um nome. Quando meu filho nasceu, Deus disse: Israel, porque do hebraico é príncipe, campeão, que luta com homens e com Deus e vence sempre. O lema do avivamento esse ano é: você vai romper limites, você vai romper barreiras, você vai alcançar o inconquistável, você vai superar o insuperável, você vai curar o incurável, você vai libertar o cativo. Você não nasceu para ser mais um. Levante as mãos, declare comigo: Senhor, eu não nasci para ser mais um, eu nasci para mudar a história. Uau, dá um aplauso grande para Jesus. Josué era simplesmente um discípulo, Josué era simplesmente um crentezinho, mas ele era fiel, ele era leal e ele sabia o propósito da honra. Deus se manifesta a Josué e diz: tenha coragem. Tenha coragem, seja motivado. Do grego e do aramaico, Deus disse para Josué: seja entusiasmado, tenha bom ânimo, não dependa de alguém para te entusiasmar. Quando você acordar, diga: eu nasci motivado, eu nasci entusiasmado, eu nasci para realizar sonhos. Pois bem, meu amado e querido irmão, todo rompedor de limites é forte e corajoso. Sabe por que que você veio hoje? Porque hoje Deus vai tirar essa fraqueza de você. Hoje Deus vai tirar esse medo de você. Eu ensinei ontem: medo é fé no reino errado. Medo é acreditar no reino que não é de Deus. Medo é fé no reino das trevas. Deus vai tirar o medo hoje e vai dizer para você: você pode realizar o seu sonho, você pode salvar a sua família, você pode salvar os seus amigos, você pode salvar os seus colegas, você pode salvar Canoas, você pode salvar Porto Alegre, você pode salvar Charqueadas, você pode, você pode. Os judeus chegaram para o Messias e disseram: tu não podes nos ensinar isso, porque nós somos filhos de Abraão. E o Messias disse: filhos de Abraão, mas não obedecem à fé. Pois vos digo, dessas pedras, Deus pode fazer filhos de Abraão. O que que se extrai desta mensagem de Cristo? Ele disse: dessas pedras, Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode. Para Deus é fácil fazer qualquer coisa, mas a Bíblia diz que quando Deus mandou você para a terra, primeiro ele disse: você é a minha imagem e semelhança, o meu espírito está em você, o meu poder está em você, a minha aparência está em você. Então quando você chega na terra, Deus diz para você: você pode, Gabriel, você pode, Jefferson, você pode, filha, você pode, filho. Talvez você não está entendendo porque o nível de ensino passou do terceiro grau, mas você pode fazer qualquer coisa. Você pode, você pode, você pode, você pode, você pode, você pode, você pode. Levante as suas mãos e diga: eu posso mudar Porto Alegre, eu posso mudar o Rio Grande do Sul, uau, eu posso mudar o Brasil. Eu posso mudar os lares, eu posso mudar a minha aparência, eu posso mudar a minha saúde, eu posso mudar os meus sonhos, eu posso mudar o meu casamento, eu posso mudar o meu filho, eu posso mudar o meu lar, eu posso. Grite comigo: eu posso. Como é que é um rompedor de limites? Ele é forte e ele é corajoso. Ouça. Um rompedor de limites persiste, persevera até superar a si próprio e a todos os obstáculos. A boa notícia é: Deus sempre porá um modelo à sua frente, um profeta, um líder, um familiar, para treinar você. Pessoas fortes e corajosas, perseverantes, têm a dificuldade como a mãe do entusiasmo e o obstáculo como pai da motivação. Rompedores de limites podem passar por grandes privações, ou provações, ou humilhações, mas nada disso consegue abalar a sua capacidade de trabalhar, de estarem determinadas a vencer. Pelo contrário, isso sempre gera ética inquebrantável e caráter ferrenho. O vencedor, o conquistador, o avivalista, o sonhador, o diferente, o incomum, o filho de Deus, usa as lutas, as derrotas, principalmente as vitórias, para ser educado, treinado para conquistar novos territórios. Alguém que tem um chamado, alguém que foi marcado pelo céu, alguém que sabe que não é filha de Maria com José, alguém que sabe que é filho do rei, alguém que sabe que foi escolhido pelo Espírito de Jesus Cristo, ele não deixa nenhum obstáculo freá-lo, ele não deixa nenhuma ferida pará-lo, ele simplesmente estabelece que ele recebeu um sonho, e ninguém vai impedir ele de realizar isso. My God, vire para alguém e diga assim: meu Deus, receba um sonho. Vire para alguém e diga: pelo menos acorde. Tem gente, se você falar receba um sonho, ele já puxa um travesseiro. Pensa num acomodado. Um sonho é para você fazer um refri melhor que a Coca-Cola. Um sonho é para você fazer um programa de computação melhor do que Bill Gates. Um sonho é para você desenhar um carro melhor do que Henry Ford. Um sonho é para você fazer um tablet ou um iPad 3, 4 melhor que aquele cara que já morreu. Um sonho é para você fazer algo de importância, para você ser diferente, para você ser feliz, para você prosperar, para você dar gargalhadas todos os dias. Um sonho é para você comer, beber, vestir, viver o melhor da terra. Se você é um sonhador, grite como nunca: eu recebo. Amém? Quantos podem dar um aleluia de verdade? Eu vou repetir esta sentença, porque os 100 maiores líderes do mundo disseram que uma frase é aquilo que pode mudar a humanidade. O vencedor usa as lutas, as derrotas, principalmente as vitórias, para ser educado, para desenvolver caráter, para chegar mais longe, para ver a glória de Deus. Vire para alguém e diga: você é um vencedor. Você não é um derrotado. Diga para outra pessoa: você nasceu para triunfar. Que só quero o melhor da terra. E eu estava com 120 quilos e eu terminava um culto, eu tinha que ser carregado, mas não era unção, estava infartando. E eu não tinha pescoço, eu não tinha nuca, eu não tinha nada. Roupa, só mandar fazer, mas eu não tinha dinheiro para mandar fazer. Então eu ia lá onde todo mundo compra e tem umas escadarias rolantes, levam você lá em cima e fazem 8 vezes, 10 vezes e te enche de juros. E um dia eu fui comprar um terno daqueles, varão, que nem o vigilante gosta de usar. Não estou brincando, porque eu fui 4 anos e 8 meses vigilante. Eu tive que brigar para eles me soltarem. E eu fui comprar um terno. E aí quando eu... Se o senhor tem que tirar a roupa. Eu digo: mas eu não tiro a roupa, eu sou pastor. Não, mas como é que o senhor vai experimentar o terno? Eu digo: é verdade. E quando eu cheguei na frente do espelho, filho, eu tomei um choque. E eu escutei uma voz que disse: muda de vida ou vai me perder. Lembra dessa música? Eu escutei uma voz que disse: muda de vida ou vai me perder. Eu olhei para o lado, não tinha ninguém. Abri para ver se não era o vendedor me perseguindo. E eu disse assim: eu não vou levar essa roupa. Eu vou tomar vergonha na cara. Se eu sou um sonhador, a partir de hoje, não vai ter um sonho que eu não vou realizar. E tudo começou a acontecer. Vire para alguém e diga: tudo o que você precisa. Vai ser forte, cuidado, você pode tomar um tapa na cara. Vire assim para alguém e diga: tudo o que você precisa. Tá, como hoje é sua amiga, eu vou ser mais brando, eu vou tirar. Sim, tudo o que você precisa é saber que você está autorizado a realizar sonhos. Uau! Grite comigo: eu sou filho de Deus. Estou autorizado a realizar sonhos. Então, o que que a luta deve gerar num sonhador? Ética, caráter. O que Deus mais procura num líder hoje é caráter. O vencedor usa as lutas, as derrotas, principalmente as vitórias, para ser educado, treinado, para conquistar novos territórios. Um vencedor sabe que somente o seu treinamento hoje garante o seu futuro amanhã. A sua vida precisa escolher exemplos de integridade, exemplos de liderança e firmeza moral ao seu redor e olhar só para isso. E depois, você deve ser esse exemplo. O melhor estilo de vida e de liderança é pelo exemplo e não pelas palavras. Caráter e retidão devem ser os principais fundamentos de sua vida. Você pode realizar qualquer coisa se desenvolver essas virtudes. Quem não está dormindo diz amém. O que que você pode realizar o impossível se desenvolver essas virtudes? Estava dormindo, viu? Vou parar de pregar e vou pedir para os homens da vigília darem as mãos e vou pedir para se desatar a unção do touro selvagem. E vou pedir para eles ministrarem vocês. Repita assim: retidão, caráter, essas duas virtudes me proporcionam, repita, me capacitam a fazer o impossível. Grite assim comigo: todo campeão que supera qualquer limite é faminto, desesperado por conhecimento. Ele é apaixonado por sabedoria. Nós estamos hoje aqui porque nós estamos insatisfeitos com o tipo de vida que nós vivemos. Nós estamos hoje aqui porque nós estamos inconformados com o estilo de vida que os nossos familiares têm vivido. Nós estamos hoje aqui porque nós descobrimos que existe algo mais. Nós estamos hoje aqui porque nós existimos, nós descobrimos que nós existimos e somos a imagem e semelhança de Deus e podemos realizar novas coisas e podemos alcançar novos níveis e podemos fazer novos sonhos e podemos ajudar pessoas. Eu creio que antes do segundo semestre nós teremos casa de recuperação para drogados, nós teremos casa de recuperação para meninas de ruas, nós teremos casas de recuperação para casais, para homens, para mulheres. Eu creio que antes do segundo semestre nós teremos rádios, teremos meios de comunicação, teremos televisão. Eu creio que agora vem esse americano nos... Agora em junho vem um americano que tem a unção de perdoar dívidas. Em julho vem Roy Fields. Em agosto vem outra bomba atômica contra o inferno. Em setembro vem outra. Em outubro vem outra. Em novembro vem outro. Em dezembro vem outro. Eu creio que 2012 não é o tempo da profecia dos maias, muito menos da profecia dos incas. O mundo não acaba em 2012, mas em 2012 nós vamos ver a face de Deus. E nós vamos dançar para Deus. E nós vamos cantar para Deus. E nós vamos andar com Deus. Nós não somos o pior. Nós somos a tropa de elite de Deus. Se você crê, dê um grito forte. Até o bebezinho está gritando. Olha que coisa linda aquilo ali. Até o bebezinho está gritando. E está gritando com um sorriso. Vire para alguém e diga: não é impossível para você. Quantos profetas eu tenho aqui? Então diga assim para alguém: antes das 10 horas. Diga assim para alguém: antes das 22 horas. Um fogo vai te pegar. Diga assim para alguém: um poder vai te pegar. Deus me disse hoje, quando eu entregava o jejum: o meu fogo vai queimar em vocês. Deus me disse assim, ó, um novo espírito vai se grudar em vocês, uma nova revelação vai se apegar em vocês, uma nova presença do reino vai possuir vocês, vai se grudar em vocês. Vocês não são medíocres, vocês são a tropa de elite de um avivamento internacional. Se você crer, levante as suas mãos e celebre ao rei. Algumas pessoas vão explodir de tanta paixão hoje aqui. Algumas pessoas vão explodir de tanto poder hoje aqui. O Senhor está dizendo para alguém: você sozinho é uma coisa, você sozinha é outra coisa. Os inimigos podem te paralisar, mas quando eu possuir a tua vida, mas quando eu possuir a tua vida, mas quando eu possuir a tua vida, mas quando eu possuir a tua vida, mas quando eu possuir a tua vida, não haverá impossível. O que é um rompedor de limites? Desesperado por sabedoria, desesperado por conhecimento, desesperado por informação, desesperado por revelação, desesperado por notícias, desesperado por ensino, desesperado por treinamento. Um grande general do tempo da Guerra Civil dos Estados Unidos disse: se eu menosprezar, se eu falhar no treinamento, eu vou sangrar no campo de batalha. Você não quer perder na guerra entre o bem e o mal? Treine, treine, treine, treine. Dobre os joelhos, levante clamores, levante jejuns, suba as montanhas, dê louvores para Deus. Tem dias que eu também não consigo orar. Sabe o que eu faço? Me tranco num quarto, coloco louvor e fico escutando louvor e cantando. Pensa num vaso que canta feio, mas eu escuto louvor e canto. Canto e escuto louvor e canto. Daqui um pouco Deus diz: você não está só, os anjos estão com você, os arcanjos estão com você, os querubins estão com você, os serafins estão com você. E eu digo para ele: obrigado, mas não é o suficiente. Mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória, Mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. Teve um tempo que todo o povo pecou. E Moisés disse, vamos. E Deus disse, eu não vou com você. E Moisés disse, se o Senhor não vier, nós também não vamos. E Deus disse, tá bom, já que são meus filhos, eu vou enviar os meus melhores anjos para irem com vocês. Moisés disse, ótimo, isso serve para o povo, mas para mim não serve. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Deus está procurando esse tipo de crente que não quer andar só com anjo. Deus está procurando esse tipo de crente que não quer andar só com a Bíblia. Deus está procurando esse tipo de crente que não quer andar só com o pastor. Deus está procurando esse tipo de crente que não quer andar só com a igreja. Deus está procurando esse tipo de crente que a cada dia da semana, e especialmente se é obreiro, especialmente se é líder, no dia do culto diga, não me deixe sair da minha casa. Se tu não for comigo, não me deixe ministrar. Se a tua presença não for comigo, não me deixe trabalhar. Se a tua presença não for comigo, não me deixe viver. Se a tua glória não for comigo, levante as mãos e diga, mostra a tua glória, Senhor. Quantos estão me ouvindo bem? Então dá um aplauso grande para Jesus. Ouça isso. Alguns dos gênios que mudaram civilizações não tinham o mínimo de educação formal ou acadêmica, mas eram ávidos, famintos pelo saber, não se contentavam com o ultrapassado, buscavam o novo. Alguém disse, o homem é do tamanho do seu sonho. Pois bem, se você deixar o seu sonho aumentar, assim você nunca deixará de crescer. Um dos maiores lemas da humanidade é, o homem é do tamanho do seu sonho. Se o seu sonho é pequeno, você é pequeno. Se o seu sonho é covarde, você é covarde. Se o seu sonho é fraco, você é fraco. Mas se você orar todos os dias, aumenta os meus sonhos. Você tem que ser como Jabes. Quando Jabes nasceu, a família dele estava na miséria. A mãe dele disse, nasceu para sofrer. E esse seria o destino dele. Porque todo sábio sabe que o nome determina o futuro. Mas Jabes, quando cresceu, descobriu que tinha um Deus que mudava gerações. Descobriu que tinha um Deus que mudava destinos. Descobriu que tinha um Deus que mudava sortes. E Jabes disse, Ó se me abençoares, e mudares a minha sorte, e ampliar os meus territórios, e multiplicar as minhas conquistas, e ampliar os meus sonhos. Diz que Deus levantou Jabes mais do que qualquer homem da sua geração, porque um dia Jabes disse, aumenta os meus sonhos, aumenta os meus sonhos. Se esse ditado da humanidade é verdadeiro, que um homem é do tamanho do seu sonho, peça todos os dias para Deus aumentar o seu sonho. Deus não tem aliança com aquele que é confortável no comodismo. Deus tem pacto com aquele que diz, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Grite para Deus, eu quero mais. Mas para isso você tem que pedir para Deus, aumenta o meu sonho, aumenta a minha sabedoria, aumenta o meu conhecimento. Grite comigo, aumente a minha obstinação. Um campeão que não fosse desesperadamente obstinado. Bote a mão na sua cachola. Repita assim comigo, cabeça. Você não foi criada só para ter cabelo e usar chapéu, mas você foi criada para criar o sobrenatural. Mente, se torne obstinada pelo sucesso. Deixa eu te dizer algo, sucesso não é livro de Lair Ribeiro. Sucesso não é livro de Lauro Trevisan. Sucesso não é livro de Roberto Chiniachic. Sucesso é essência de Deus. Cada vez que Deus chamou um profeta, ele disse, Josué, se você for corajoso, meditar na palavra e obedecer, onde você andar, terá sucesso. Quantos estão felizes com Jesus? Vire para alguém e diga, seja obstinado pelo sucesso, pois o sucesso é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o sucesso para a sua vida. Diga assim com cara de profeta, a partir de hoje, é só sucesso. Eu creio numa profecia. Amém? Ayrton Senna. Ayrton Senna, eu estou falando que eu nunca vi campeão que não fosse obstinado. Ayrton Senna disse: canalizo todas as minhas energias para ser o melhor do mundo. Canalizo todas as minhas energias para ser o melhor do mundo. Ayrton Senna disse: muitos querem o meu resultado, mas poucos são obstinados pelo sucesso como eu. Vire para alguém e diga: você tem que ser obstinado pelo sucesso. Você tem que ser obstinado pelo sucesso. Você, diga assim para alguém: quando abrir aquela empresa amanhã, determine que aquela empresa vai faturar mais do que as outras. Apóstolo, eu ainda não tenho empresa, eu sou profeta, eu estou vendo o teu amanhã. Amanhã você vai ter uma empresa linda. Aleluia! Um profeta vive no futuro. Ele vê a revelação de Deus, volta no presente para ativar a chama da paixão daqueles que acreditam. E eu estou vendo, Deus está te dando uma mente que se recusa a fracassar. Deus está te dando um espírito que se recusa a ser derrotado. Enquanto eu estou gritando, algo está se impregnando na sua alma. Algo está sendo capturado pelo seu espírito. Algo está sendo absorvido pela a sua mente. Você vai se recusar a fracassar. Grite aleluia. Hein? Estou pregando sobre campeões, sobre pessoas que ganham almas, sobre pessoas que curam enfermos, sobre pessoas que libertam cidades inteiras. Apóstolo, eu não quero isso. Pelo menos seja livre você, brother. Sister, meu inglês é poderoso. Meu inglês não é nem do Texas, é lá do... Meu inglês é lá onde o Judas perdeu as botas. É tempo de você realizar os seus sonhos. Paris está te esperando. Londres está te esperando. Jerusalém, Jerusalém está te esperando. New York está te esperando. Uau, Miami está te esperando. Você vai pregar o evangelho. Você vai gravar CDs, DVDs que vão tocar o mundo. Mas também vai fazer compras. Diga: I am receiver. Uau, uau, uau. Sabe o que é isso, filho? Isso é ativar o teu potencial interior. Você não foi chamado para ser um empregadinho de meia tigela. Você foi chamado para desatar um potencial que tem dentro de você. Quem aqui está para fechar um negócio grande esta semana, fica em pé. Quem está para fechar um negócio grande esta semana, fica em pé. Deixa eu... Meu Deus, quero ver se eu sou profeta. Assim te diz o Senhor, conta 72 horas. De papa, isso, música, maestro. Sura diz que Ezequiel estava velho. Não enxergava mais, mas gostava de música. Levante as mãos, profeta não anda sem louvor. Oh, oh, oh. Nem que seja um louvor que ele assombre os ouvidos. Vou colocar o meu crédito profético em jogo. Te diz o Senhor, conta 72 horas. Alguns podem contar 12 horas. Outros podem contar 24 horas, outros 7 dias. Eu vou te dar um contrato milionário para a minha glória. Celebre ao Rei dos Reis. Levantem as mãos em direção às câmeras que envio para a internet. Repitam junto comigo: vocês, famintos, desesperados, de São Paulo, de Santa Maria, de Passo Fundo, de Uruguaiana, do Uruguai, da Argentina, de Minas Gerais, de Manaus, do Rio de Janeiro, de Londres, de Boston, de Miami, vocês que estão assistindo agora, recebam a ativação do potencial interior para realizar sonhos. Dá um aplauso grande em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Repita comigo: eu nunca vi um campeão que não fosse obstinado pela vitória. Ayrton Senna, ele disse: canalizo todas as minhas energias para ser o melhor do mundo. Canalize todo o seu ser para trazer fé, para trazer paixão, para trazer amor, para trazer alegria. Paulo disse: se eu mudar o meu pensamento, Deus muda a minha vida. Se você antes de dormir, ler uma boa frase de motivação, de entusiasmo, de fé, de poder e de fogo, você esteve canalizando as suas forças para mudar o seu mundo. O que que nós precisamos? Crente aleluia tem um monte, crente que fala em língua tem tantos que a gente nem entende o que que eles falam. Nós precisamos de pessoas que façam acontecer. Pessoas que façam acontecer. Se você for uma pessoa atraente, no bom sentido da palavra, se você for uma pessoa que outros olhos assim, meu Deus, eu quero ser que nem essa pessoa, eu quero ter o resultado dessa pessoa, eu quero ter a conquista dessa pessoa, você não precisa nem pregar, meu filho, as pessoas correm atrás de você. E aí quando elas vêm assim, não, Jesus te ama e a mim também, e já vem para a igreja junto com você, e se torna uma bênção, vire para alguém e diga, Deus vai acelerar o teu milagre. Outra frase de Ayrton Senna: trabalhei muito para chegar ao sucesso, mas não conseguiria nada se Deus não me ajudasse. Todos os dias diga, Deus me ajuda. Todos os dias, Deus me ajuda. Todos os dias diga, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. A Bíblia diz que maldito é o homem que faz da força do seu braço o seu poder. O nosso problema é que a gente diz que acredita em Deus. Domingo nós cantamos, profetizamos, plantamos bananeira, abrimos Bíblia, damos dízimo, damos oferta. Na segunda-feira lutamos na força do braço. Terça-feira lutamos na força do braço. No final da tarde de terça já estamos cansados. Você nunca viu uma murmuração minha? Você nunca viu um desespero meu a não ser pela glória de Deus? Por quê? Porque eu aprendi que a minha mente não é só para usar a cachola da cabeça. Eu entendi que a minha mente é para dominar os meus olhos, dominar a minha língua e dizer todos os dias, você nasceu para vencer, você nasceu para vencer, você nasceu para vencer, você nasceu para vencer, você nasceu para vencer, você nasceu para vencer.